10 anos cá estamos, não é só negócio. Bom ser meu amigo, melhor se for sócio. Tá massa clã, é tudo nosso. Tá massa clã, tá massa. 10 anos cá estamos, não é só negócio. Bom ser meu amigo, melhor se for sócio. Tá massa clã, é tudo nosso. Não, analisa esse colapso, a ausência do controle. Anunnaki, sou um aviso em combate. Não há vida após a morte, cada filho uma fonte. Não julgue como um monte, revisa sua argumentação e puxa o bonde, ladrão. Eu vou de contraindicação, só por opções. São Paulo, amor é paga visto, certo é a prestação. Escrevendo no lobby do hotel pro hobby, com a mente longe. Falei que ia fazer, não perguntei se pode. 10 anos, cá estamos, não é só negócio. Bom ser meu amigo, melhor se for sócio. Da massa clã, da massa nosso. Da massa clã, 10 anos cá estamos, não é só negócio. Bom ser meu amigo, melhor se for sócio. Da massa clã, é tudo nosso. Certo, 8 de janeiro, certo, 991 é beja. Barriga da puta, reage, horário da tarde. Sua lágrima molha seu calendário, cara estranho, o modo que faz. Eis-me aqui, geração Haikais. E ainda me encontro surpreso, e mesmo que nesse peixe, endereço da sina. Veja a tendência que temos pra rima, que te fascina. Verdade conduz o brilho, tem que ser, pois pele masculina e maquiagem não combina. Veja que compliquei, admita que complicou. Do ego que é tenso, clima propenso, signo Capricórnio. Faço assim, mesmo assim, com vocês, por vocês. Aí paz, outra vez negou. E que minha janela fica fechada para que eu não veja toda desgraça. O único sol que me ilumina é aquele que minha alma abre e escassa. Depois da tempestade, há de voltar o sol, é verdade. O problema é que depois do sol, sempre há de voltar a tempestade. 10 anos cá estamos, não é só negócio. Bom ser meu amigo, melhor se for sócio. Da massa clã, é tudo nosso. Da massa clã. 10 anos cá estamos, não é só negócio. Bom ser meu amigo, melhor se for sócio. Da massa clã, é tudo nosso. Da massa clã. Asfalto quente, mundo saliente. Abaixo dos meus pés, a sorte ao inverso. Eu vou jogando meu revés. Lembro-me 2010, picota um jazz. E a partir de hoje prometo que o elevador não desce. Como num passe de mágica, aumento o passe do mágico. E que passe os limites impostos. Eu tô exposto, se eu perder o percurso, eu vou perder o pescoço. Tiveram que entender que rap não é comum, mas que rum, só um viciado em MF Doom. Haikast, tio, é ZN, sempre a pampa. Vagabundo se levanta, então fechou. Da massa clã. 10 anos cá estamos, não é só negócio. Bom ser meu amigo, melhor se for sócio. Da massa clã, é tudo nosso. Da massa clã. 10 anos cá estamos, não é só negócio. Bom ser meu amigo, melhor se for sócio. Da massa clã, é tudo nosso. Da massa clã.